aqueles que fazem parte deste poderoso exército de Deus, que Ele próprio está levantando na face da terra para conquistar todas as nações para o Senhor Jesus, dê um grito de guerra! Dessa ordem vamos avançar e vencer. Deus está liberando os seus anjos para guerrear, liberando uma palavra para avançar. E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra todos os homens. Nas regiões celestes, contra carne ou sangue, nossa luta não é contra todos os homens, nossa luta é contra principados, potestades, nas regiões celestes. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Deus está liberando os seus anjos para que liberando uma palavra para avançar. E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer. Deus está liberando os seus anjos para guerrear, liberando uma palavra para avançar. E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta nas regiões celestes, contra carne ou sangue, nossa luta não é contra todos os homens, nossa luta é contra principados, potestades, nas regiões celestes. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus.